Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Para quem não me conhece, né? Porque na maioria das vezes eu não estou no culto à noite. Eu estou no culto só da manhã, porque à noite eu estou lá no campus Expansão, lá na Barão. Para quem não me conhece, sou a pastora Márcia, auxilio o pastor Marco e pastor Augusto. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer um convite. Enquanto eu vou fazendo o convite, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. Capítulo 5, nós vamos falar sobre algo que o Pai tem me incomodado, me despertado com relação à voz dele quando ele fala conosco. E às vezes a gente não observa, né? Às vezes a gente não alcança essa voz dele, e ele vem com milagre, ele vem com poder. Mas enquanto você vai abrindo aí, abra aí sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Nós vamos falar sobre Naamã, né? Hoje é uma noite muito especial e eu creio que quando a gente participa da mesa do Cordeiro, né, que hoje está aqui, e eu creio que você, eu, nós iremos, vamos sair daqui hoje impactados, porque o Pai se faz presente. Eu vou repetir. Para toda a glória, pode dar glória a Deus alto, não pode, Eliane? Não pode? Não pode, Claudinha? Em nome de Jesus? Claudinha está lá em cima hoje, glória a Deus. Né? Fala assim, eu creio, fala. Tá bom, melhorou, hein? Vamos lá, vamos dar uma animada? Eu creio que na mesa do meu Pai tem cura, restauração, impacto na minha vida. Agora profetiza na vida do irmão que está do seu lado. Fala, eu creio que na sua vida irá ter um impacto enorme quando você chegar na mesa do Pai. Fala, ele está te chamando. Fala. Você vai sentar aqui à mesa com ele? Quem vai sentar da glória? Fala, glória. Né? Pastor, eu estou meio lá, meio cá. Vai pedindo perdão a Deus aí, vai falando com Deus, né? Para que a gente possa se reaver com ele, porque ele é muito bondoso. Dia 14 de março, todas as mulheres que estão aqui, campus online, as extensões, nós estaremos todas juntas aqui. O nosso culto seria dia 7 de março, mas como é nessa semana de carnaval, muitas às vezes estão viajando ou têm outros compromissos, nós marcamos para 14 de março, 7:30 da noite, às 19:30, primeiro encontro de mulheres, primeiro culto de mulheres desse ano. Amém, igreja? Né? É uma pena não fazer no dia 7, porque no dia 8 é meu aniversário. Poderia até ter um bolo, né? Não sei, estou brincando. Mas eu estou aceitando, né? Estou aceitando parabéns no dia 8. E é duplo, né? Porque é o Dia Internacional das Mulheres. Os maridos compram os presentes para que elas possam ficar felizes no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Naamã, né? É uma história muito poderosa, mas ontem eu estava pensando sobre essa palavra que Deus me deu, me direcionou. E Deus falou comigo assim, quando quase nós ouvimos, ou quando quase nós obedecemos. Quando tem muitos quases, eu não sei se isso é a tradução certa, mas os professores de português podem me corrigir, não tem problema. Quando nós temos muitos quases na nossa vida, a gente não avança. Naamã teve alguns quases aqui na história dele. Mesmo já no primeiro impacto que ele ouve a voz do Senhor, por intermédio da menina que era escrava, estava na casa dele, e era uma serva, ele quase voltou atrás. Ele quase desistiu. Ele quase largou. Ele quase abandonou. Quantas vezes, irmãos, quase eu deixo de estar, quase eu deixo de orar, quase eu deixo de ler a Bíblia, quantas vezes? E mesmo quando o meu pai, o teu pai, fala conosco, a gente tem um quase. E esse quase ele tem que cair por terra. Amém? Porque você tem alguns quases e eu também tenho alguns quases. Se ninguém me corrigiu, a tradução está certa, né? A expressão está certa. Ninguém vai me corrigir, não, né? Amém? Por quê, irmãos? Ele foi. Né? Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Ele estava sendo um grande homem era um homem de excelência, era um homem de atitude, era um homem de autoridade dentro daquilo que ele fazia, porém, ele tinha algo nele que precisava ser tratado, trabalhado, impactado. E aí, quando a gente lê a palavra, logo assim, ele recebe uma boa notícia. E eu fiquei pensando, igreja, quando eu recebo uma palavra do meu pai, e eu vou caminhando, caminhando, caminhando, caminhando, e quando eu chego lá na frente, eu falo assim, ah, isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer, porque eu acho, aí aquele monte de acho, eu não avanço. Falo para o querido e a querida que está do seu lado, chegou a hora. Fala um pouquinho mais alto, pode falar. Fala, chegou a hora de você avançar. E não temer, fala, e não temer absolutamente nada, porque Deus é contigo, amém? Versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão o quê? Fala, valoroso. Nós somos valorosos, sim ou não? Mas nós temos uns poréns aí. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Se a gente sentar para conversar, cada um tem os seus. E ele era, porém, leproso. E isso traz um impacto muito grande por ele ser um general de guerra, de batalha. E quando ele tirava a vestimenta dele, ali estava ferida. Eu não sei se era uma ferida ou várias feridas já, mas ele tinha um porém quando ele chegava no quarto dele. Ele tinha um porém quando ele chegava dentro da casa dele. Ele tinha um porém quando ele tirava a vestimenta dele, ele olhava e falava assim, eu venci guerras. Eu venci guerras sobrenaturais, né? Eu venci os inimigos. Nossa, eu fui usado. Eu estou falando assim, uma fala minha com pensamento com relação a ele quando ele tirava a farda dele, quando ele tirava a vestimenta de guerra dele. Mas quando ele chegava no quarto, quando ele viu o corpo dele, e alguns que estavam ao seu redor vinham também, porque tinha que ajudar a tirar a roupa dele. E ele ficava como, irmãos? Como a gente fica às vezes? Nós somos fortes para muitas coisas, né? Nós somos guerreiros para muitas coisas, mas quando nós estamos na nossa intimidade, que aquilo que ainda não foi tratado vem ao nosso coração, à nossa mente, automaticamente nós ficamos o quê? Sem saber às vezes o que fazer. Mas essa noite, Deus está falando conosco. E Deus tem falado muito comigo nessa palavra, por causa de alguns processos que eu tenho passado. E eu falei para Deus, Deus falou comigo, eu não já te falei? Eu não já te alertei? Eu não já te avisei? Fala para o irmão que está do seu lado, chegou o seu dia. Ele está falando com você, fala. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Porque quando nós entramos no nosso quarto, tem alguma coisa para ser tratada. Quando nós entramos na nossa casa, tem alguma coisa para ser tratada. E hoje Deus está nos dando essa palavra para a gente poder sentar à mesa com Ele e dizer, eu estou sendo curado. Eu estou sendo restaurado. Eu estou sendo restaurado, amém? E saíram tropas da Síria, versículo 2, acompanha comigo. E toda a terra de Israel levara presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina era de Israel. E disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria o quê? Mas ele tinha que estar diante de quem? Do profeta. E essa menina já começou ali a ser usadíssima. Então, entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O que a menina falou? O que a menina falou, igreja? Se ele estivesse de frente para o profeta, o que iria acontecer? Então, ou seja, aqui já estava o quê? A resposta para a vida dele, sim ou não? Quantas vezes o Senhor nos dá respostas e a gente não percebe, Quantas vezes o Senhor fala conosco, mostra, abre movimentos poderosos na nossa vida, nos dando respostas poderosas para que nós possamos avançar, prosseguir, sermos curados, restaurados. Quantas vezes? E nós não percebemos. Quantas vezes Deus já falou comigo, já me mostrou, já me visitou. Quantas vezes? E eu nem percebo. Quantas vezes só esse ano o Espírito Santo te visitou? O Espírito Santo esteve ao seu lado. O Espírito Santo já falou o que pode, né, ser mudado, como que você pode fazer. Mas às vezes a gente não percebeu. Fala comigo assim: Deus me ajuda. Vamos falar mais alto? Deus me ajuda. Amém? Você crê que Ele já falou contigo esse ano? Você crê que o Senhor já descortinou algumas coisas? Já abriu algumas coisas para você? Eu creio. Porque Deus é muito misericordioso conosco. E eu quero nesse momento dizer que independentemente daquilo que você esteja passando, Deus vai sempre enviar alguém para falar com você. E hoje Deus está falando com você. E falando comigo. Pastora, mas eu não tenho esse negócio de lepra, não. Eu também não tenho, não, irmão. Graças a Deus, né? Eu tenho, na verdade, um diagnóstico de uma dermatose que me dá pé e mão, que me dá um trabalhão daqueles bem grandões, de vez em quando eu estou em crise. Mas eu tenho algumas situações, eu acredito que você tenha também, que está aqui dentro, na alma, e que ninguém vê. Você está bonito hoje, amém? Tomou banho, botou roupa bonita, perfume, chiquérrimo, veio para o culto. Mas por dentro, ninguém está vendo. Você cumprimentou o irmão que está do seu lado, você riu, né? Você falou, paz do Senhor. Mas como é que está por dentro? Olha para o irmãozinho que está do seu lado aí, vê se dá para ver por dentro. Visão de raio-x, dá? Não dá. Graças a Deus, né, irmão, que não dá. Você imagina, se a gente tivesse essa visão? Meu pai, e essa menina foi usada. Quem é que quer ser usado esse ano pelo Pai? Quem quer aqui ser usado esse ano de forma profunda, poderosa, maravilhosa, para transformar vidas pelo poder que é no nome de Jesus? Quem aqui quer ser levantado poderosamente para impactar muitas famílias pelo poder que é no nome de Jesus? Eu quero, irmãos. Essa menina, ela olhou e falou assim, eu tenho algo que vai solucionar o problema dele. E às vezes, irmãos, Deus nos dá toda a capacidade do mundo para que a gente possa mudar não só a nossa história, mas a história da pessoa que está sentada do nosso lado. E a gente não se mexe. Essa menina se mexeu. Ela falou para a senhora dela, na minha terra tem um homem, e que se o meu Senhor chegar lá, ele vai ser curado. E eu fico emocionada, irmãos, porque como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso, como o nosso Deus é tremendo, como Ele é impactante. Hoje nós estamos aqui. Amanhã não sabemos como que vai ser, mas mesmo assim Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo assim, Ele segura pela tua mão e fala, eu tenho a solução para a sua história, eu tenho a solução para a sua vida, eu tenho a solução para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, eu, o Senhor, tenho a solução. E Deus é lindo, né, que continua falando, mas Naamã acreditou. E no impacto daquilo ali, a gente acredita, amém? Sim ou não? Tu está doente, tu precisa de uma cura, tu precisa de uma solução para o seu problema. Ele acreditou. E olha no versículo 4. Então, Naamã o notificou ao seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que aconteça o quê, irmãos? O que está escrito aqui? Quem que tinha que restaurar Naamã? Fala para o irmão que está do seu lado, para ele dar uma acordadinha. Fala, o profeta, fala. O profeta tinha solução. Mas a carta foi enviada para quem? Naamã tinha a solução da vida dele, sim ou não? Nós temos já a solução para a nossa vida, sim ou não? E às vezes a gente vai em lugares completamente diferentes que Deus nos mandou. A gente pega aquilo que Deus nos deu, né? Escrito, catalogado, bonitinho. Eis que falo contigo que é isso aqui que eu quero. E a gente pega isso aqui, em vez de ficar aí na direção que ele mandou, a gente vai para outra direção. Quantas direções, irmãos, erradas nós tomamos. Quantas decisões erradas nós tomamos e às vezes nós estamos sofrendo algumas retaliações por causa disso. Mas Deus é muito misericordioso, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, ele tem muita misericórdia da tua vida. Agora fala com a pessoa que está atrás de você, do lado, fala, ele tem muita misericórdia da sua vida. Fala, ele tem muita misericórdia da sua vida. Fala para ele assim, não pega o endereço errado, fala. Não pega não. Deus dá um endereço certo. Certinho, irmão. Para nossa cura, para nossa restauração. E aí, olha o que aconteceu aqui. Restaure da sua lepra. Um rei falando para outro rei. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim, ou seja, quer problema comigo. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei o quê? O que está escrito ali, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? O que está escrito ali? Por que, que o senhor fez isso? Ele, no desespero, falou, e agora? Eu não tenho capacidade para curar. Eu não tenho capacidade para mudar a história desse homem leproso. O que, que eu vou arrumar? Ele ficou em desespero. E aí o profeta disse, por que, que você fez isso? Deixa ouvir a mim e saberá que é a profeta onde? Em Israel. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Feche seus olhos. Tem um. E ele mandou te dizer dessa forma. Filho e filha, sou eu quem faço. Sou eu quem faço, Rabadacanta Rabás. Sou eu quem te restauro. E sou eu que dou a direção, Raish Rabalabás. Raish, Raish Rabalás. Sou eu quem faço. Estou acalmando o seu coração. Estou acalmando as suas emoções. Porque sou eu quem faço. Sou eu que te levanto. Sou eu que te restauro. Sou eu quem faço. Você pode buscar em qualquer lugar, mas sou eu, o seu Deus, quem faz. Rai, xarabalabás. Segura bem firme na mão desse irmão. Porque às vezes, irmãos, as nossas forças se acabam. A nossa alegria vai embora. A lepra já tomou muito, muito da nossa alma, do nosso corpo físico, da nossa... Nem questão de estar totalmente tomado, mas tem alguns pensamentos que não provêm de Deus que tomam a nossa mente. E vai nos tomando, mas hoje Deus está falando comigo, falando contigo. Eu tenho a solução. Eu tenho a solução para a tua vida. Raiz, arabalabás. Somente faça o que eu mandar. Somente vá onde eu mandar. Somente fala o que eu mandar falar. Ai, arabalabás. Não faça aquilo que eu não te mandei. Não fale aquilo que eu não te mandei. Shai Arabás, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, e Ele está aqui hoje, E ele está aí, Campus Online também, dizendo para nós, só faça o que eu mandar. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos fazer só o que ele mandar. Só o que ele mandar. Irmãos, é tão difícil fazer o que ele manda. É tão desafiador fazer o que ele manda. Eu estou falando por experiência própria, irmão. Que tem hora que ele fala assim, larga isso, deixa isso, não é mais o tempo, e a gente não consegue. Mas só que hoje é um privilégio imenso, num domingo, que muitos nesse momento não sabem nem o que está fazendo, irmãos. Nós estamos sentados na casa do Pai. Sentados na casa do Pai, ouvindo a voz dEle, sendo cuidados por Ele. Você pode dar glória a Deus? Eu sinto a presença dEle. Sendo cuidado por Ele, sendo impactado por Ele, sendo restaurado por Ele, ouvindo a voz dEle. Isso é um privilégio. E eu falei, Deus, por que essa palavra é dia de ceia? Ele falou comigo, eu quero que você fale essa palavra. Porque às vezes a gente, irmãos, vem à mesa do Pai. Chega até a mesa do Pai, vem à casa do Pai. E a gente sai da mesma forma. Mas hoje Deus está dizendo, eu te trouxe aqui para você me ouvir. Para você me ouvir e saber que eu também te ouço. Deus ouve, irmãos. Tem pessoas aqui sentadas, pessoas online, lá na galeria, pensando que Deus não está te ouvindo mais, mas Ele mandou te dizer, eu estou te ouvindo sim. Continue clamando, continue orando, continue me buscando, continue sendo preenchido pelo meu Espírito, porque eu estou te ouvindo. Irmãos, isso é uma honra muito grande, irmãos. Era para a gente estar como agora, irmãos? O Pai está presente. O Pai está presente. Era para a gente estar como aqui dentro da casa dele, irmãos? Hein, irmãos? Era para a gente estar regozijando, se alegrando, louvando, engrandecendo, exaltando, porque Ele é o dono da nossa vida. E nos trouxe até aqui dizendo, eu te ouço, meu filho, minha filha. Irmãos, é um privilégio muito grande, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Prestem atenção. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Você não anda sozinho, você não anda sozinha. Era isso que ele estava dizendo para Naamã, tu é meu filho. Você, mesmo que você tenha uma vírgula na sua vida, irmãos, tem muitos que estão sentados aqui online, e eu também já tive algumas situações. Uma vírgula prende a gente. Porém, leproso, porém, ansioso, porém, depressivo, porém, com problema dentro do casamento, porém, com problema com o filho, porém, isso prende. Mas hoje não vai prender mais. Fala para o irmão que está do seu lado, eu vou sair daqui curado. Eu não sei você, mas eu vou. Amém? Você crê nisso? Você crê? Fala, eu creio, eu creio. Fala para o irmão que está do seu lado, celebre ao Senhor porque Ele é bom. Celebre ao Senhor porque Ele é bom. Celebre ao Senhor porque Ele é bom. Eu tenho aprendido algo. Eu vou... abrir algo aqui, vai ficar gravado, né? Mas do que eu estou passando desde janeiro, de uma situação na minha alma, e aí fui diagnosticada e tudo, né? Estou me tratando. E eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, por que isso, né? Ele falou comigo, não é um porquê, é um para quê. E não é o fim. Porque às vezes a gente acha que um diagnóstico, irmãos, seja qual for, um processo na justiça, uma fala dentro da sua casa, que é maldita, é o fim. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não é o fim. Eu sou o Deus que muda o diagnóstico. Eu sou o Deus que muda o quadro. Mas, pastor, o que você tem? Eu tenho um quadro... Tenho não, né? Está lá, depressivo. E não é uma fase fácil, né? Agora eu estou melhor, graças a Deus. Amém, irmãos? Janeiro acho que foi a fase mais difícil. Mas, assim, deu ter muitas experiências com o Espírito Santo nessa fase. Tem semanas, assim, que é muito desafiador. Mas também tem semanas também que é uma glória. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor pela tua vida? Respira fundo aí, tu não está vivendo? Fala, eu estou vivendo, gente. Eu posso me levantar, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso adorar, eu posso exaltar, porque o meu Pai é bom. E ele falou comigo, só prossiga e faça a minha vontade, o restante eu faço. E vou te curando, te restaurando, como ele sempre fez na minha vida, irmãos. Na caminhada, que parado não dá conta, né? Glória a Deus por isso. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um precioso. Você é um escolhido, fala, escolhido. Fala para quem está atrás de você, o pessoal que está aí em cima, e fala, eu sou escolhido. Escolhido para uma grande obra. Fala, eu sou escolhido, fala. Eu sou escolhido para uma grande obra. E Deus é lindo, irmãos. Deus é poderoso, maravilhoso. E aí, ele, né, ficou muito chateado aqui, o profeta acalmou os ânimos. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo o quê, irmãos? O que Eliseu fez? Está ótimo, para ensaio está ótimo, porque três leu aqui, um aqui e dois aqui. Vamos lá? Vá... Irmão, isso aqui é uma resposta de cura, sim ou não? É uma resposta que ele já estava curado, sim ou não? Fala sim, fala. Sim. Ele só precisava mergulhar. Isso aqui é uma resposta de vitória. E olha quando nós estamos com o nosso coração fechado, né? Ou às vezes sem acreditar muito naquilo. Por quê? Porque Eliseu não saiu de dentro da sua casa, mandou um mensageiro. E a expectativa daquele homem, Naamã, que era um general de guerra, de batalha, forte. O que, que era a expectativa dele? Que o profeta saísse de dentro da casa dele. Fosse até ele, tocasse nele. Nem sempre. Na maioria das vezes, irmãos, Deus vai fazer conforme a gente quer. Ele sempre faz conforme ele quer. Na maioria das vezes. E aqui, olha que coisa linda. Ele não foi lá, mas ele mandou a mensagem. Qual foi a mensagem? Vai, lava-te 7 vezes, tem a contagem certa. Mandou 7 vezes. No Jordão, a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele saíra por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com o quê? Qual é essa palavra que está escrita ali, irmãos? E a minha versão está dizendo indignado. Tem pessoas que às vezes chegou aqui indignada. Irritado no nível top. Power. Não estou aguentando comigo. Né? Igual tem gente que mora sozinho, foge de casa. Tão estressado que está. Estou brincando, é brincadeira. Ele ficou tão indignado com isso, tão indignado. E ele começou a falar. Os rios lá de Damasco não são melhores do que Israel? Por que eu tenho que me banhar? Não. Essa coisa que a gente faz, irmãos. E a gente faz com facilidade. Deus fala assim, faça isso. Aí tu fala, Deus, não poderia ser desse jeito. Aí Deus fala, já mandei tu fazer daquele outro jeito. Vê se a pessoa que está sentada do seu lado está com o rostinho que vai fazer o que Deus mandou. Se a pessoa tiver, o irmão está rindo aqui para mim. Deixa eu olhar para ver se o irmão vai fazer o que Deus mandou. Se a pessoa que está do seu lado vai fazer o que Deus mandou, se você acha, toda a glória. Olha as glórias, olha as glórias. Glória. Irmãos, Deus é lindo. Deus nos conhece. Sabe do nosso limite. Por isso que tem hora que ele faz umas coisas que tu fala assim, não é possível. Ah, não é possível, não. Isso aqui tem que ser assim mesmo? Aham, é assim mesmo. Deus, mas por que é tão difícil? Não, não é difícil. É o meu caminho. E o caminho de Deus, ele é esclarecedor. Amém? Por mais que aos nossos olhos humanos é muito difícil lidar com essa caminhada, mas o caminho dele é esclarecedor. Fala para o irmão que está do seu lado, continue aonde ele te mandou. Fala. Prosseguindo para onde ele te mandou. Pastor, eu não sei para onde ele me mandou. Cheguei no meio do caminho, estou sentado perdido, igual cego em tiroteio. Eu gosto dessa versão, cego em tiroteio. É um ditado, né? Mas, assim, tirando, né, o fato de a gente ficar perdido no meio do caminho, sem saber para onde a gente vai, e Deus fica parado olhando. Aí tu fala assim, Deus, todo mundo está andando, menos eu. Todo mundo prossegue, menos eu. O que está acontecendo, Deus? Aí Deus fala, não, estou parada aqui, tu parou, eu preciso continuar contigo, mas tu parou aqui. Fala, eu vou até o final. Mesmo que as águas, fala. E agora fala isso alto, profetizando, fala, mesmo que as águas não seja agradável aos meus olhos, mas é lá que eu tenho que mergulhar. É lá que eu tenho que chegar. É lá que eu preciso estar. No centro da vontade do meu Senhor. Aleluia! É lá. E aí, ele ficou muito bravo. Indignado. Quase que ele, né? Pensou assim, ah, eu vou lá. Vou lá falar com Eliseu. Mas quando nós estamos indignados, chateados, amargurados, né, sem saber o que fazer, e a nossa bênção ali bem pertinho. Olha o que Deus faz. Então chegaram a ele os seus servos e falaram e disseram. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Preste atenção, se você não está com a sua Bíblia aberta, preste atenção aqui e aqui. Eles chegaram perto dele e disseram assim, meu pai. Isso te lembra alguma coisa? Se os servos desse homem chamam ele de pai, ele era um homem bom ou um homem ruim? Bom. Muito bom. E eles falaram assim, se o profeta te dissera alguma coisa, alguma grande coisa, porventura, não a farias, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Olha o que eles falaram para ele, pai, faça o que ele está mandando. Faça o que ele está mandando. Irmãos, no meio das nossas maiores batalhas, Deus sempre envia alguém para nos direcionar quando nós não sabemos mais o que fazer. E hoje, Deus está dizendo para mim e para você, não se sinta só, porque eu sempre vou levantar alguém para estar contigo. Sempre vou levantar alguém para estar com você. Fala para o irmão que está do seu lado, toca na mão dele e fala assim, você não está sozinho. Fala, você não está sozinho. Fala, né, os irmãos que estão aqui, você não está sozinho, o irmão não está sozinho, o irmão não está sozinho, as irmãs não estão sozinhas, porque ele sempre levanta alguém. Sabe quando você está por pouco para cair no buraco? Ele vai lá e envia alguém. E aqui é tão interessante que eram os servos dele. Pessoas que eu acredito que estavam com ele anos de confiança. E Deus às vezes já colocou pessoas ao nosso redor anos de confiança para nos ajudar a prosseguir. Fala assim, eu vou continuar. Fala com o irmão que está do seu lado, eu vou te ajudar a continuar também. Fala. Vai, mergulha. Fala, vai, mergulha, hein? 7 vezes, 15 vezes, 60 vezes, né? 38 milhões de vezes. Pastor, eu não sei nadar. Meu filho, mergulhe no raso mesmo. Mas a palavra profética já foi lançada, irmãos. Você vai ser curado. A palavra profética para esse momento agora, Deus está dizendo para mim e para você, Ele é muito amoroso, muito grandioso, está dizendo, você vai ser curado. Você vai ser transformado. Você vai ser impactado pela glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu recebo. E eu falei para Deus, Deus, eu quero isso. Mesmo que eu tenha que mergulhar, né, Fatinha? 39 milhões de vezes. Mergulha. 60 milhões de vezes. Mergulha. Porque o Pai está conosco. Eu fiquei imaginando, nós vamos ler aqui o último versículo, para eu poder finalizar, para a gente poder orar. 14, né? Eu fico imaginando quando ele começou a mergulhar. Não está escrito especificamente isso aqui na Bíblia não, tá, irmãos? Eu estou falando porque eu acho. Os servos estavam com ele, sim ou não? E provavelmente pessoas de confiança dele, que sabiam da dor dele. É muito bom andar com alguém que é de confiança, que está conosco. Muito bom, irmãos. Tem hora que eu me sinto, né, sozinha também, como você se sente, mesmo ao meio de tantas pessoas. Mas Deus sempre envia um socorro. E aí, na hora que ele começou a mergulhar, eu fiquei imaginando, igreja, a alegria dos servos, Zeni, falando, vai, Senhor, mergulha mais um, já foi um, hein? Mergulha mais um, já foi um. Mergulha mais um, já foi um. Mergulha mais um, já foi um. Senhor, é o sexto, falta um só. Já viu aquelas pessoas que andam conosco e aplaudem? Né? Tudo que tu faz, fala, é uma bênção, meu Deus, que bênção, glória a Deus. Último mergulho, vai, Senhor, é o último. Olha que coisa linda, irmãos. E o próprio Deus olhando falou, é isso aí, Namã. É isso que eu quero contigo. Que você vá até o fim. Vá até o fim, mesmo com dor. Mesmo com inquietude, indignação, mas vai até o fim. No último mergulho, quando ele levanta, irmãos, o homem está com uma pele curadíssima. E é uma pele renovada. Que tem outras versões que diz que é como pele de bebê. Pele de bebê tem defeito, igreja? Olha que beleza, gente, sem ruga. Fala da glória, Deus fala glória. Né? Sem problema, irmãos. O homem levantou o curado, fala glória. E quando você levantar do seu lugar aí hoje, pelo poder que há, no nome de Jesus e pelo poder da palavra que foi liberada aqui nesse altar, você também será curado e curada. Restaurado de coisas que estão aí, e que ninguém vê. Amém? Glória a Deus, se coloca de pé. Ministério de louvor. Aleluia. E eu queria fazer algo antes de te chamar aqui no altar. Queria que saísse do lugar para a gente fazer uma movimentação de oração. Amém? Nós estamos em dias difíceis, né? Mundo espiritual agitado. Dias de carnaval. Muitas coisas acontecendo. Então você vai sair do seu lugar. E você vai até uma... Preste atenção, uma irmã vai até uma irmã, um irmão vai até um irmão, e nós vamos orar uns pelos outros, amém? Uns pelas casas dos outros, no nome de Jesus. Vamos lá, pode sair do seu lugar. O louvor pode ir se preparando. Não deixa ninguém sozinho, tá? Dá uma olhada aí, porque Naamã não estava sozinho. Naamã não estava sozinho. Naamã tinha alguém. Tinha servos ao lado dele. Tinham pessoas ao lado dele. Naamã, Léo, faz favor, ora junto com esse irmão aqui, né? Deixa eu ver uma outra irmã com ele aqui. Quem é da intercessão que está aqui, por favor? Tá. Eliane, você tem alguém já? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Maiara, vem cá. Irmã, fica junto com essas moças aqui, cheias da glória. Fica perto daquela irmã ali que está nos visitando. E o Léo fica perto do esposo dela ali. Fala assim, eu creio que você sairá daqui abençoado. Fala. Tem irmão sozinho, dá uma olhada aí. Tem um irmão lá atrás sozinho. Tem um moço lá atrás que está sozinho. Dá uma olhada lá, se ajunte a ele. Não deixa ninguém sozinho não, amém? Wellington, chegou na hora, varão. Tem um moço. Ah, já chegou aí. Wellington, pode ir lá também. Orar junto, começa a orar. Se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta o nome dela. Fala, qual é o seu nome? Eu quero orar por você. Eu quero clamar pela sua vida. Nós vamos chegar à mesa do Pai agora e eu quero aclamar, porque eu creio que essa noite é uma noite especial para você e para mim. Começa a clamar. Aleluia, aleluia. O ministério de louvor vai começar a louvar. E nós vamos clamar ao Senhor, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Isso, vai clamando. Posso ouvir a tua voz. A esse Deus que é tão poderoso, esse Deus que é tão maravilhoso, vai clamando. É mais doce do que o mel. Aleluia, e essa noite ele já envia a resposta. E me tira desta cova. Oh, aleluia. E me leva até o céu. Aleluia, aleluia. Já vi fogo e terremoto. Aleluia, aleluia. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia, aleluia. Mudas ordem às estrelas. Nós te clamamos, tu és poderoso. Nós te clamamos. E seus limites, eu me sinto tão seguro. No teu colo, ó Altíssimo. Aleluia. Suas mãos para o alto, nós vamos te louvar de novo. Não há ferrolho, não há portas. Quando eu contei aqui meu testemunho daquilo que eu estava passando, né? Eu acredito que eu estava passando, já estou curada. Não foi para você falar assim, não. É para te impulsionar a continuar. É para te impulsionar a continuar. Porque nada pode nos parar. O nosso Deus é lindo, caminha conosco. Oh, não há ferrolho. Yeah. vozes, com as mãos levantadas, amém? Se você puder, não há ferrolho, não há ferrolho, não há ferrolho, rabaia, rabaz. Declara isso. Nem portas. Declara. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem.